nosotros, nada para todos, todo para nosotros, nada. Aqui é o povo do direito, o dinheiro obedece. Subestimadas pro silêncio, é um grau é erro. Enquanto andamos lá, delírio, nós temerás. Seremos livres sem pedir permissão. Para todos, todos, todos, para os outros, nada, nada. Para todos, todos, todos, para os outros, nada, nada. Lutar para um mundo melhor. O mundo todo tu pode ser feliz. Sem que explique ele. Lá que está tu prohibo. Para todos, todos, todos, para os outros, nada, nada. Para todos, todos, todos, para os outros, nada, nada. Vendem remédio, plano de vida, especulando com seus medos. Nos livros sagrados já estava escrito há muito tempo qual vai ser a desenredo até o final. O mundo, panela de pressão. O mundo, várias tensões, várias situações. O mundo, panela de pressão. As coisas do jeito que tá, o mundo do jeito que é, as coisas do jeito que são.

abandonaram. Nem raiva, nem dor. O que será que restou? Executem, enterrem. Isso morto, morto. Executem, enterrem. Isso morto, morto. Morto, morto. Alô, alô. Aê, aê, aê, galera. Porra, tô aqui com a rapaziada que chegou aqui pro encontro de rádios livres. Tamo aí, galera. Tem gente pra caralho aqui na frente da rádio. É, primeira coisa que eu queria dizer é isso. Passar esse convite pra todo mundo que tá ouvindo aí. Colar aqui na frente da rádio, como sempre. A gente tá aí aberto e hoje tem cervejinha. Né, porque não pode. Não pode. Pera aí, galera, desculpa aí, que eu tava num momento emocional, né, minha filha? Tava difícil. Mas agora eu tô me recompondo. É, e aí, não pode, né, essa coisa não pode. Então não pode cerveja e se marcar, ficar muita gente assim também não pode, viu? Não pode, é. Vou falar que... Pode rádio livre, não pode nada. Som, meio de comunicação. É, porque assim, ó, dizem que na... É, que no, na Constituição fala que você tem o direito à comunicação. E mais, fala que você tem o direito à comunicação e se comunicar de forma livre e é, por quaisquer. É o que nós estamos fazendo aqui, porra! Por isso que a gente faz rádio livre, não é? A primeira coisa que eu queria falar aí, até agora. Não é o meu horário do meu programa, eu acho que hoje, né, tá aberto aí, mas vai começar aí trazer vocês que vieram pra discussão aqui, que vieram de São Carlos, que tem várias galeras aí de São Paulo, que todo mundo veio aí conversar sobre essa especialidade ali, dos usos dos meios de comunicação, das mídias e tal, de como que é que a gente tá fazendo a nossa voz reverberar, né. Galberianamente falando, para as pessoas e tal. É, lá em Santa, a gente tá nessa luta, querendo casar a fome com a vontade de comer, né? A gente é um grupo facilitador, conseguimos aí por articulações da rede dois transmissores, né? Um do Fora do Eixo e um do Caaso, e a gente precisa agora colocar eles para rodar. Temos os assentamentos lá, temos a periferia também que está buscando essas formas de comunicação. E tem a galera também da academia e tal, dos coletivos, dos grupos de permacultura e tal, que estão querendo também estar tá nessa articulação de comunicação livre, tá ligado? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Porque assim, ó, vamos pensar. O que mais afringe às vezes é o cara que vem. Aqui da muda, por exemplo. Ah, eles estão atacando o nosso raio de comunicação que está roubando a nossa audiência, por exemplo. você tá entendendo? E a nossa ideia de comunicação é outra. Como que é que vocês têm? Cara, a nossa ideia de comunicação é a partir da necessidade. Eu não sei se eu tô falando só por mim aqui, mas eu enxergo da forma como que a gente tem que partir da realidade, de algo que está bem concreto, bem latente, um problema bem latente, e aí prover a solução. Né? Não é nem olhar para o passado, nem para o futuro, é pegar o presente e falar, meu, qual que é o maior gargalo dessa comunidade aqui? Por exemplo, outro dia foi um cara lá que está há 27 anos morando num bairro, na cidade de Araci, lá, e chegou com várias demandas. Qual que era as demandas dele, o que estava precisando na comunidade dele, e a gente como um grupo facilitador, maior, talvez o maior domínio, ou até em cidades universitárias que isso é muito latente, tá ligado? Tem a comunidade acadêmica que se vira e as e a galera que tá fora ali fica olhando assim, que tá rolando essa porra aí? Vocês não ajudam nós, resolve os problemas aqui. Eu também acho que a comunicação deve estar a serviço da população, né? A comunicação deve ser livre para comunicar as necessidades da população com um reforço de meios para ela de noticiar, de articular, de se organizar através da comunicação livre e fazer várias pontes de comunicação, interação, de forma a coletivizar todos os serviços, né? Inclusive a mídia era para ter esse papel de servir a população, só que só se interessa por iniciativas privadas, né? Então, aí que tá. Essa que é a questão. Agora é a hora de nós ser a mídia mesmo, entendeu? Quando faz rádio livre... Quando faz mídia livre, é isso. É a sua voz, é a sua vez de vir e colocar... Vamos bater uma bola com o Jé. É? Ó, toma aí o Juba aí. Não, continua com o vídeo. Fala aí. Ah, mas já tá com aquele que tá puxando aqui? Não, já tá aqui fora. Já tá aí fora? Ah, demais. É que eles estão com o microfone lá fora. E muito legal, porque tem muita gente de fora. Ele tá falando ao Fê. Pra galera que não sabe, alô? O programa aí. Só um momento, Juba. Pode Sim. falar aí. É, então. Estamos aqui com o companheiro Jerry aqui. Aê, grande, na garoto. Rádio Muda. Aê. Vou passar aqui o microfone. É, a gente tem várias questões aí que a gente precisa conversar, porque eu acho que a gente faz coisas junto, né, Jerry? Aí de ativismo. Com relação à repressão, a gente sofre a repressão tanto quanto as rádios comunitárias, né? A Rádio Várzea. Teve o transmissor levado, a Polícia Federal veio aqui há um ano atrás e levou nosso equipamento também. Então acho que com relação à repressão a gente tem uma unidade aí na resistência, né? Mas eu acho que além disso a gente pode fazer mais coisa junto. E aí eu acho que tem que pensar, porque algumas bandeiras eu acho que a gente pode pensar junto. E eu não sei se dentro do MNRC ou fora... Mas eu acho importante, um dos temas que a gente está discutindo, Jerry, é o espectro livre, né? Que é de algumas faixas do espectro serem abertas para uso sem concessão prévia, né? Assim como é os rádio amador hoje, ter umas faixas do espectro para uso livre, e a gente quer tocar essa discussão também. Mas enfim, queria que você desse um salve aí, Jerry, dar um oi aí, se apresentar. E falar aí um pouquinho sobre o que você quiser. Valeu, Juba. E aí, galera da Muda. Legal estar aqui de novo numa rádio livre, embaixo de uma árvore, trocando ideia, fazendo discussão revolucionária aqui com meu amigo Torto, lá de São Carlos. Bom, nós queremos fazer uma discussão do fim da propriedade privada da comunicação. Acho que esse é o primeiro debate que tem que ser feito hoje em relação à comunicação, não só no país, mas no mundo. O outro debate é o compartilhamento de ideias. E o terceiro, nós estamos com sede, viu, Juba? Sede do monopólio da comunicação, sede dos órgãos de repressão do Estado. E a nossa ideia é justamente isso, tentar afinar os ponteiros. Acho que a ideia agora, nós saímos agora desse... desse imbróglio chamado Abraço, né? Nós estamos numa outra proposta de organização que passa pela organização do Exército, de Rádio Livre, de Rádio Comunitária, de comunicadores populares, e queremos construir a nossa agenda, a agenda dos movimentos sociais da comunicação. Sair um pouco dessa legalidade institucional burguesa e tentar construir o que é de fato um avanço, que é aquilo que foi construído pelo homem, né? Não deve ter propriedade privada. E o espectro de radiofrequência não é propriedade privada de ninguém. Então a gente precisa organizar o espectro dentro do aspecto da liberdade e que nos garanta, na realidade, o direito de antena e, mais do que isso, o direito do nosso povo valorizar sua cultura, valorizar seu desenvolvimento. Eu acho que é esse o debate que está colocado. Para nós hoje não é um papel do Ministério das Comunicações pregado na parede que resolve nossos problemas. É óbvio que tem uma diferença entre uma rádio livre aqui na Unicamp e uma rádio na periferia, e a gente sabe como é que os amigos do monopólio da comunicação, que é a estrutura do Estado brasileiro, age na periferia. Tanto é que a nossa juventude está indo para as ruas para arrebentar mesmo com a estrutura do Estado brasileiro, porque é com a polícia o enfrentamento, né? E na periferia a gente sabe como é que a polícia age. Então a gente está afim de fazer barulho, estamos com sede do Estado brasileiro, estamos com sede do imperialismo, estamos com sede da propriedade privada. Eu acho que esse deve ser o acordo mínimo que a gente tem que ter com a Rádio Livre, né? Nós temos 99% de acúmulo e acordo nas propostas. Esse 1% não deve nos dividir, muito pelo contrário, a gente deve debater esse 1%. Agora, olhando com foco mesmo na luta de classes, a gente está junto. Olhando no foco do fim da propriedade privada da comunicação, nós estamos juntos. E olhando com foco na socialização do conhecimento, nós estamos juntos, viu, Juba? O que a gente não pode, na realidade, é ser guiado, né, pelo mercado, ser guiado pelo sistema privado e ser guiado também pelos grandes monopólios internacionais, os grandes monopólios nacionais, porque patrão é patrão, não importa a nacionalidade, é todos eles que a gente tem que combater. Não é isso, Juba? É, exatamente, eu acho que a gente tem muito em comum. Eu acho que é importante a gente até saber nossas diferenças, e não é que um quer mudar o outro, eu acho que existe espaço para todos. Agora é importante estabelecer quem são os inimigos, né? E rádio comunitária e rádio livre, pelo contrário, não tem nada de inimigo. A gente tem muito mais coisa em comum do que do que a gente vem cultivado aí, eu acho, né? E o grande inimigo são realmente as grandes empresas aí capitalistas que se apropriaram do espectro, né, para fazer comércio, para fazer política, né? E isso é complicado. Eu acho que a proposta do espectro livre que a gente está discutindo tem total sintonia com a luta de tirar das mãos privadas o espectro. Está dando um pouco de microfonia aí dentro? Acho que rola de abaixar o microfone aí dentro, não? Tem um microfone lá dentro, né? E agora, acho que a gente podia marcar umas 4 horas para começar a oficina de rádio digital, de DRM, montar os equipamentos aqui, fazer uma transmissãozinha para dar uma introdução aí ao funcionamento do sistema digital. E debater a audiência pública do rádio digital, que vai rolar dia 27. A gente já trocou uma ideia um pouquinho sobre isso, que a gente precisa fazer barulho lá na audiência, mostrar nossa posição a favor de um rádio digital que permita que uma nova lei de meios contemple a todos os interessados em transmitir, principalmente nós, movimentos sociais da área de comunicação, né? E as pessoas que queiram se comunicar com... Alô, oi. Com o princípio de se comunicar sem fazer lucro, usar os meios de comunicação, o espectro eletromagnético, para o fim inicial dele, que é para se comunicar e não para fazer comércio. e barganha política, né? E acho que nesse sentido... Oi! E exato, e fazer rádio pelo tesão, fazer rádio porque queremos fazer rádio, né? Porque... E não só porque queremos e podemos fazer, a gente sabe fazer o equipamento, a gente sabe instalar antena, sabe transmitir, e vamos continuar transmitindo, independente da repressão desse governo que piorou muito a política de rádio, desse Ministério das Comunicações que só está atendendo a demandas das empresas de telecomunicações e dos conglomerados de redes de comerciais de broadcast, né, de transmissão, como a Globo, as associações que representam Globo, Bandeirantes, Grupo RBS, que é a Abert, a ESP e todas as associações de radiodifusores que defendem interesses puramente comerciais e um uso puramente comercial do rádio, né? E discutir essa questão do DOM. Nós já apoiamos há alguns anos e viemos desenvolvendo o DRM junto e ver como a gente pode discutir junto com as Radcom essa posição nossa do DRM, de apoiar e suportar o Digital Rádio Mondiale como padrão para o rádio latino-americano. E acho que a gente pode fazer essa roda aí em breve, o pessoal está almoçando, mas quem já quiser se apropriar aí da palavra e conversando, eu acho que tem várias coisas do rádio digital que pouca gente sabe das vantagens, a questão da multiprogramação de rádios comunitárias da mesma região, em vez de ter que transmitir na mesma frequência, o que é um absurdo, e ter interferência do sinal, poder compartilhar o mesmo transmissor e transmitir mais de uma programação de rádio através de um transmissor de forma a ter uma potência maior, a ter uma economia de gasto, né? Em vez de montar duas ou três emissoras, montar uma só mais potente que atenda às necessidades de duas, três, até quatro emissoras numa mesma região. A questão de transmitir não só áudio, mas também dados, né? Então as rádios livres são uma provedora, um provedor de conteúdo, né? Não só mais um provedor de conteúdo de áudio, mas também prover conteúdo de imagens, textos, conteúdo político, livro, conteúdo educacional, livre, via rádio comunitária, né? Só a interatividade no rádio digital, que na TV digital foi deixado meio de lado, mas no rádio digital não pode ser deixado de lado. Acho que a gente tem que utilizar isso da forma mais potente possível para os movimentos sociais que se utilizam, que são rádios livres, rádios comunitárias. Eu acho que essa é uma questão importante que o rádio digital traz e que a gente não pode deixar de colocar um peso em cima disso, porque se agora a gente não pensar isso, o tempo vai passar e é possível que o governo tratore a gente. Então, é o momento de... Hã? Com a TV, que foi uma decisão praticamente da Globo, né? O padrão que foi escolhido. E agora já está aí. E claro, a gente tem que se apropriar também da TV digital. A TV digital é um meio muito interessante e nós temos que ter TVs digitais livres, TVs digitais comunitárias. Não é tão caro fazer TV digital como se fala. A gente já montou uma TV digital na Argentina com o pessoal do RNMC, né? Rede Nacional de Médios Alternativos lá. E TV digital é muito interessante, que assim como o rádio digital, além de transmitir imagem e som, dá para transmitir muito mais coisa, e mais coisa inclusive que o rádio. A taxa de bits que você consegue transmitir no digital, na TV digital, é muito grande. Então pode até servir como uma rede de distribuição de conteúdo muito potente, assim, em que as próprias emissoras de rádio livre e TV livre podem trocar conteúdo sem usar a internet até, pelo ar, né? Então, galera, o Juba está fazendo um debate técnico das possibilidades do processo político, do processo técnico. Agora, para nós tem um debate que é fundamental, que é a discussão política disso, né? Eu, particularmente, tenho acompanhado um pouco, acho que talvez falta para o movimento de rádio comunitária, precisamente mais no nosso caso, é uma interlocução latino-americana, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós temos muitos avanços na comunicação na América Latina, Bolívia, Venezuela, Equador, Argentina, Uruguai. E a gente está numa situação seguinte, cara. Parece que o Brasil se comporta e sempre se comportou como um país imperialista para esses países. Né? O Brasil é um país que impõe um formato e um modelo até cultural, político e social para esses países, é uma forma que a gente não aceita. Se a gente se posiciona contra o imperialismo americano, a democracia também faz parte dessa ideologia imperialista na América Latina. E aí, Gilbo, o debate que a gente trava é o seguinte: a digitalização do rádio, da forma que está colocado no Brasil, interessa aos países latino-americanos? Interessa ao desenvolvimento e o compartilhamento disso tudo que você falou? Por que que a Bolívia não está participando desse processo? Por que que a Argentina não está participando desse processo? Por que que os outros países não estão participando? Porque o que acontece? Aqui no Brasil é assim, né? O Brasil agora, quando ele se coloca como um país imperialista, ele impõe não só a América Latina, mas os países da África, a sua posição imperialista. Ou seja, ele impõe um modelo de desenvolvimento que às vezes não está enraizado culturalmente nesse país. A discussão do rádio digital no Brasil não é mais uma discussão do Brasil. O Brasil tem que pensar, e os movimentos sociais têm que pensar, que é necessário fazer esse debate com as outras organizações de rádio livre e rádio comunitária latino-americana. E talvez, eu acho que a gente tem um momento muito importante com a digitalização para fazer isso. O problema é que a gente tem uma organicidade nossa aqui, principalmente de rádio comunitária, que fica apagando incêndio da repressão, né? A gente não discute formação política, tecnologias e a solidariedade com os países latino-americanos, porque a repressão é grande. Vamos sair das garras da repressão e, ao mesmo tempo, buscar essa sintonia e discutir com os outros países o que que eles estão pensando de rádio digital. Será que os padrões apresentados até hoje são os padrões de rádio digital que servem ao desenvolvimento latino-americano, ou a gente vai ficar sendo refém ainda dos modelos impostos que não tem o social como eixo, né? Que tenha, na realidade, o desenvolvimento do capitalismo como eixo, que é geração de riqueza, geração de mais-valia, né? Geração das contradições do capital, ou a gente consegue construir uma coisa que possa agregar conhecimento, compartilhamento e que possa garantir, na realidade, para a América Latina um papel de protagonismo mundial, coisa que nunca teve. Então a gente é preciso pensar no rádio digital, não mais só no Brasil, né? Porque quando a gente fala de rádio digital no Brasil, a gente também está sendo imperialista, porque a gente sabe que o que a gente adotar aqui vai ser imposto lá. E isso a gente não quer. A gente precisa debater, dialogar, conversar e chegar em consenso. Então, por isso que o debate do rádio digital precisa amadurecer no campo da luta de classe, no campo dos movimentos sociais e, mais do que isso, Juba, no campo da solidariedade latino-americana. Que isso foi pregado por Bolívar, por Che Guevara, por Hugo Chávez, né? Agora tem o nosso parceiro no Uruguai, que inclusive quebrou um galho pra gente fazer o debate da liberalização da maconha, inclusive. Quer dizer, a gente precisa buscar a nossa liberdade compartilhando conhecimento e debatendo com os companheiros, parceiros da América Latina que estão há 500 anos aí sendo oprimidos pela mesma estrutura do capital. Acho que era isso, viu, Gil? É, com certeza, Jerry, eu concordo eu vou te falar o que a gente está fazendo já, né? É, no encontro da LER que teve em Quito, no Equador, a gente ajudou eles a redigirem uma carta a favor do DRM. Eles fecharam com a nossa posição, que é o quê? É desenvolver e utilizar um padrão de rádio digital que seja mundial, assim como a AM e o FM, né? Então, o que a gente tem feito com os parceiros da Argentina, do RNMC e outros pessoal de rádio livre, alternativa e comunitária na Argentina, eles estão com a gente no DRM também. É, a ideia é que o DRM atende já puramente as nossas necessidades em termos de modulação, e na parte da transmissão de dados a gente já está fazendo modificações a ele, né, que é colocar o Ginga, que é o midor que foi desenvolvido aqui no Brasil e agora está sendo desenvolvido também pelo pessoal na Argentina e outros países da América Latina, de forma que essa discussão do rádio digital já está colocada, Jerry, com outros companheiros no mundo. E não adianta fazer discussão de rádio digital sem falar no que já existe, né? Porque assim como na década de 60, 70, seria como você propor uma outra tipo de modulação diferente do FM, sendo que o FM foi aceito mundialmente como algo muito bom, né, para substituir o AM. E o DRM é isso, é algo que é o estado da arte. Ele não foi feito pensado em dinheiro, até porque as empresas que construíram o DRM são empresas públicas, grandes partes delas, né? Grande parte não, quem realmente de fato desenvolveu o DRM não foi nenhuma empresa privada com dinheiro privado. Foram empresas públicas, como a BBC, a Deutsche Welle, centros de pesquisa alemães que são financiados por dinheiro público, e foram pensados para uma rádio que seja um padrão de rádio que seja global. Ele é o único padrão de rádio que funciona em todas as faixas de radiodifusão, né? Ele funciona na faixa do AM, ondas curtas, ondas tropicais e FM. E não tem como dissociar técnica e política, né? A escolha de um padrão técnico de rádio digital é político. E exatamente por esse motivo, a gente adotou uma posição técnica sobre o rádio digital, que é o quê? Politicamente é mais importante que o padrão técnico do rádio digital seja o DRM, porque ele permite a otimização do espectro, multiprogramação, compartilhamento de infraestrutura, envio de dados, que não só o áudio. Então, essa posição para as rádios livres é fechada. Nós defendemos o DRM já há alguns anos, já temos teste, a gente vai fazer oficina aqui de rádio digital daqui a pouquinho usando o DRM. E para a gente é bem claro isso, né? O DRM já está sendo usado na Índia, que é um país que tem bastante semelhança em termos territoriais com o nosso, bastante grande, e já é fora do eixo do primeiro mundo. Né? O DRM ele foi pensado inicialmente para rádios internacionais. E na Europa, nem na Europa, nem nos Estados Unidos se usa o DRM hoje. É fora do Quem eixo. Usa nos Estados Unidos se usa o HD rádio e na Europa se usa o DAB, que é um padrão de rádio digital já antigo, é o mais antigo que existe. E a gente defende o DRM, que é um padrão é o mais novo. Ele usa as tecnologias mais avançadas, né? O estado da arte em termos de modulação digital. E a gente gostaria muito de que as rádios comunitárias entendam essa importância tecnopolítica de escolher o DRM, defender o DRM, porque não adianta agora ter uma posição em cima do muro, porque o governo e quem já está na discussão como nós vai sair... Você fica assim, sem... Fica uma discussão vazia, porque é uma proposta de se criar padrão nacional, por exemplo. Eu acho que o padrão nacional é o DRM. A gente mesmo já está mexendo nele, já está fazendo adições, incorporações, porque ele é aberto. Então, acho que pensando numa aldeia global, em que tudo que é desenvolvido no mundo é nosso também, o DRM pode ser interpretado dessa forma. Então, o DRM é brasileiro também. Até porque o DRM não é de nenhum país, porque ele é composto por instituições de vários países distintos. Né? Ele foi, inclusive, o DRM, a concepção do DRM foi na China. O DRM foi fundado na China, e teve sua reunião de fundação na China, né? Então essa discussão do rádio digital pra gente é fundamental, porque é o futuro da radiodifusão e o futuro de uma radiodifusão amplificada, né? Com várias outras possibilidades. Então a discussão que a gente quer fazer é essa. É como a gente fazer, a partir do momento que o DRM for escolhido, isso vai permitir que o novo marco legal divida o espectro melhor, tenha uma melhor canalização. O DRM vai tornar possível que uma nova lei de meios seja potente e possa realmente dividir o espectro, possa realmente permitir que as mais rádios possam ter acesso ao dial. Enquanto se o HD rádio for escolhido, fudeu, a gente está fudido. Entendeu? Ele é muito mais caro, ele ocupa mais banda, ele é proprietário, ele não tem o código aberto. Então, essa é uma discussão para a gente fundamental e a gente... Vai lá, o Jerry quer falar aqui, tô passando. Cooperada, eu queria que os cooperada refletisse uma discussão muito interessante que a gente faz sobre desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, inclusive com dinheiro público, a gente tem o exemplo da questão do agronegócio. Como é que levou o desenvolvimento tecnológico no campo, levou o desenvolvimento do capitalismo no campo. Onde, por exemplo, a agricultura familiar hoje sofre os revés, de uma situação econômica muito ruim. Porque o desenvolvimento tecnológico hoje deveria estar a serviço da sociedade, não ao mercado e não ao capitalismo. Esse é um debate que precisa ser feito do ponto de vista ideológico. Às vezes a gente não se apropria do debate tecnológico e acaba sendo refém né, do debate técnico que a gente não acumula, mas o que está colocado hoje, né? Está colocado no Brasil é justamente isso. Você tem essa desgraça dessa universidade aqui, que produz centenas e dezenas de desenvolvimento tecnológico, mas não pensando na sociedade, vai pensar para o mercado. E aí o professor que desenvolveu, o aluno que desenvolveu alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é patentear isso para se utilizar de forma capitalista. 99% do que é produzido aqui com dinheiro público, inclusive, é utilizado pelo capitalismo. É pensado para o desenvolvimento do capitalismo. Esse é o debate principal que a gente quer fazer. A gente não pode, nesse momento, fazer o debate de qual, se o DRM ou o IBOC é o melhor, né? Eu concordo com o Juba, tem muitos avanços no DRM que são livres, abertos, mas a gente tem que pensar o seguinte: o foco do desenvolvimento está onde? O foco do desenvolvimento está pensando no desenvolvimento e a libertação da classe trabalhadora ou a escravização da classe trabalhadora num determinado modelo tecnológico que não nos favorece? Eu gostaria de ter um aparelho de celular que eu pudesse modificá-lo segundo a minha necessidade. Mas o padrão desenvolvido não é para isso, é para gerar lucro, para gerar riqueza. Tem algumas coisas no DRM que nos interessa? Sim. Tem algumas coisas que nos interessa. Agora, eu gostaria de pensar o seguinte, aqui, por exemplo, quando a gente quer discutir tecnologia, a gente quer discutir o que a gente pensa em tecnologia. Né? Por exemplo, quando semana passada nos chamaram, a academia nos chamou para fazer um debate sobre capacitação dos trabalhadores em rádio comunitária. Qual o modelo pedagógico? Né? O modelo acadêmico, ele sempre vai para a periferia, ocupa a periferia, se utiliza da periferia, fazem monografias, teses e fica preso ali dentro da biblioteca da Unicamp. Né? Nós somos cobaias. Essa é a verdade. E o debate que a gente precisa fazer é o seguinte: os padrões e o desenvolvimento tecnológico hoje está a serviço, tem o social como eixo e a libertação da classe trabalhadora como eixo, ou é apenas mais uma parte da engrenagem do capitalismo, aonde a gente continua sendo utilizado como apenas aquela peça, né, onde o capitalismo ainda não conseguiu desenvolver, que é justamente nos transformar naquela ferramenta que ainda falta, né? O taylorismo, o fordismo desenvolveu isso, transformou os homens em máquinas, agora não conseguiram transformar o nosso cérebro em máquinas. A ideia deles é isso, né? Será que a gente inverte essa lógica ou a gente se mantém nela? Esse é o debate do rádio digital que eu quero fazer. Ele é mais profundo do ponto de vista da nossa libertação. Né? Eu defendo, por exemplo, inclusive, viu, Juba? Por que não se investe dinheiro público para o MST desenvolver o modelo tecnológico da agricultura familiar? E se investe dinheiro público para o agronegócio? Né? Então a gente precisa pensar o seguinte, espera lá. Precisamos pensar em modelo de desenvolvimento tecnológico que seja voltado ao social. Chega mais, companheiro. Eu queria fazer um comentário aí, um acrescento aí nesse debate. Gostei muito das falas do GR, tanto da primeira que ele comentou sobre o imperialismo e acabou terminando a fala em protagonismo, né? Que eu achei foi um panorama bem legal. E nessa questão da DRM aí, a situação do Brasil e a posição em frente aos outros países da América Latina, é muito importante a gente enxergar que a gente tem o domínio. Pela quantidade, né? O Brasil é o maior país da América Latina, então por ele ter essa quantidade, é muito mais fácil que ele seja um difusor grande de tecnologias, de meios de produção. E como o próprio Jerry colocou, essa cadeia começa justamente nos laboratórios onde se desenvolve essa tecnologia, né? E se a gente consegue pegar aí, a partir dessa raiz, tá desenvolvendo as tecnologias em laboratórios já totalmente hackeados, com o princípio de estar afrontando o sistema, com o princípio de estar servindo melhor a comunidade sem ter o interesse do capital, a gente vai conseguir já ter um bom domínio do sistema, porque a gente vai estar pegando ele na raiz, né? Então a gente cria os laboratórios, desenvolve as tecnologias, e ainda com o panorama brasileiro de ser esse país enorme e grande e que levanta muito a admiração da galera, a gente pode muito facilmente fazer conexões com outros países da América Latina para estar tendo essa tecnologia que a gente desenvolveu, estar passando para eles, trocando também, né? Lógico que a gente aqui não é nenhum dominador intelectual de nada, né? A gente só tem quantidade, temos recursos, temos uma relativamente estável social-democracia, e a gente tem que usar disso aí, dessa base, dessa estabilidade, e mesmo dos recursos do capital privado, que a gente tem que dar um jeito de hackear, de pegar eles, para se apropriar deles, exatamente, se empoderar deles. Essa AK que é a coisa que mais tem nesse mundo é dinheiro, tá ligado? Você vê essas cifras milionárias aí no jornal, na TV, cifras bilionárias, isso é o que mais tem, é o que faz o mundo girar. Por que que a gente não pode ter uma parte disso para fazer a nossa comunidade girar melhor, os nossos interesses, os interesses da raiz mesmo, florescerem melhor, entendeu? O que não falta é grana, né? E tem que e um pilar desse desenvolvimento, dessa criação de laboratórios e tal, é a sustentabilidade. Afinal, a gente está no sistema monetário ainda e precisamos pensar nisso, né? Então, a gente tem esse pilar de desenvolvimento com comunicação, e aí a gente fica muito mais fácil para conseguir a sustentabilidade. Alô, alô, alô, alô. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Acho que tá rolando também. Alô, e aí, Fê? Fala aí. Então, eu tô ouvindo, cara. Isso que eu ia falar. Tem mais um microfone aberto aqui dentro da rádio, do estúdio. E eu tô também com músicas aqui tocando e tô ouvindo aí a discussão e tá muito interessante, né? Eu acho que é assim... ouvi o Jerry falando sobre essa coisa da democratização dos meios de comunicação e pensar que, assim, às vezes parece que a gente tá querendo pedir alguma coisa, por favor, né? Entendeu? Me dê uma coisa que eu quero ter, que eu não tenho. E a parada não é essa, a parada é nossa, né? É o contrário, né? Eu tenho e aí eu forneço, né? Rádio é um pouco isso. É interessante eu ouvir o Jerry falar e pensar as pessoas que fazem rádio. É muito louco, né? Pensar assim, como que pode uma coisa tão benéfica para a sociedade criada para o ser humano, que é essa coisa de você conseguir transmitir a voz e a ideia do ser humano à distância, né? Ser tão restrita e tão deturpada e minuciosada, e se eu for ficar falando aqui, vai todo mundo vir aqui, a gente vai arrumar milhões de adjetivos para descobrir o porquê que essa rádio ela tem que ser tão minuciosada dessa amplitude geral que ela é, né? O que ela deve ser. Então é isso, eu tô querendo falar o seguinte, que o microfone aqui da Muda sempre esteve aberto, tá aberto, além desse microfone, Juba, que tá aí na sua mão aí fora, falou? Veja quantos livros na estante, Don Quixote, o cavaleiro andante, luta a vida inteira contra o rei. Joga as cartas, leia a minha sorte, tanto faz a vida como a morte. O pior de tudo eu já passei. No passado eu me esqueci, no presente eu me perdi. Se chamarem, diga que eu saí. No passado eu me esqueci, no presente eu me perdi. Se chamarem, diga que eu saí. Se chamarem, diga que eu saí. Someday soon. television bleeding. Harvest moon, flash the scissors down the hole. You're getting. Love. Alô, alô. Quem tá na base lá? Abaixa um pouquinho lá pelo volume. Vamos achar esse mundo. É...